Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Coração de homem, coração de Deus. Filhos queridos, povo amado de Deus, é sexta-feira. Sempre lembramos o coração ferido de amor de Jesus por nós. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, e o texto da misericórdia que acabamos de rezar nos remete a esse coração de onde saiu e sai rios de misericórdia. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Angélica, sou de São Lourenço do Oeste. Quero testemunhar uma grande graça que recebi através de Jesus misericordioso. Pois minha mãe passou muito mal e desmaiou. A sua pressão ficou muito baixa. Os médicos acharam que não tinha solução. Foi então que no hospital nós estávamos, eu e minha irmã, e eu me encontrava com a medalhinha de Jesus misericordioso. E eram 3 horas da manhã. Quando coloquei aquela medalha embaixo do travesseiro dela, eu rezei o terço da misericórdia, clamando a misericórdia de Deus pela vida dela e sua restauração de sua saúde. Foi incrível, pois era 3h40, a enfermeira veio novamente tirar a pressão dela, já estava se normalizando, e a pressão se encontrava em 4/5. E quando a enfermeira retornou para tirar, já estava 9/11. Foi um milagre que eu pude sentir na minha frente. Padre Reginaldo, obrigado por esse terço maravilhoso que eu posso rezar todas as tardes e por várias outras graças que estão acontecendo na minha vida. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Amém. Ah, misericórdia, eu confio em vós também, Jesus. Eu confio em vós. E é nessa confiança que eu quero colocar a Dete, lá de Cruzeiro do Iguaçu. Olá, Padre. Hoje, de modo especial, estou escrevendo, estou vendo no site agora, para pedir oração por um lindo menino, Mateus Refate, que está passando por um problema de saúde. Sou catequista do Mateus. Parabéns, meu filho, por ser catequista. Deixa eu continuar o que está lá no site. Ele é um menino muito inteligente. E ele e sua mãe vão até o médico pegar a biópsia para ver o que, na verdade, o Mateus tem. Padre, dai a bênção por todos. Sou ouvinte de todos os dias. Dete, de Cruzeiro do Iguaçu. Colocaremos em oração, filha. Com certeza, Mateus, você, a mãe dele e todos. Um grande abraço a todos de Cruzeiro do Sul. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra é luz do meu caminho. É a palavra de Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está. Bonito, bonito. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. O texto de hoje, João 1, 45 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael respondeu-lhe: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus viu Natanael, que lhe vinha ao encontro, e disse: eis um verdadeiro israelita, na qual não há falsidade. Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael disse-lhe: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês em mim, verás coisas ainda maior do que estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Padre, o que tem a ver o Evangelho hoje com São Bartolomeu? Vamos lá. Quatro vezes nos evangelhos são enumerados os nomes dos apóstolos e sempre fala de Bartolomeu, filho de Tomai, que quer dizer homem do arado, agricultor. São João não fala em Bartolomeu, mas sim de Natanael, o texto que acabamos de ouvir agora. Foi o apóstolo Filipe quem apresentou Natanael a Cristo. O mestre, porém, ofereceu logo uma ponte entre ele e o jovem de Caná. Natanael era de Caná, 14 quilômetros de Nazaré. E era proverbial o desprezo entre os povoados vizinhos. Veja que, de repente, começa uma conversa entre Bartolomeu, que você já sabe que João chama de Natanael, com Cristo. As atividades apostólicas não é muito certa. Segundo uma antiga tradição armênia, Natanael, ou Bartolomeu, foi da Galiléia para a Índia. Converteu muitos a Cristo. Foi até o rei Polímio. Depois, segundo a tradição, foi perseguido e teve a pele arrancada, vivo, e depois fora decapitado. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Natanael teve que provar esta frase pela vida. Natanael deu provas de que aquela profissão de fé de fato foi verdadeira. E nós? A que preço testemunhamos nossa fé? Muito pouco, né? Volta para casa. Te vejo perdido, vivendo tua vida, andando pelo teu pensar. nossa casa, Senhor, é Tua presença. A nossa vida é estar diante de Ti. Toma-nos, Senhor. Leva-nos à conversão. Você que está me ouvindo e rezou o texto da misericórdia, qual a intenção que quer colocar? A quem você oferece a bênção que vai receber de Jesus através do Padre agora? Fracassos do fruto de tua própria vida é do que te alimenta. Aceita, Senhor, estes filhos pródigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.